Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. No outono de 1993, os Pearl Jam editaram o segundo e muito aguardado álbum da carreira. Versus é o sucessor de Ten, esse disco que transformou os Pearl Jam numa das maiores bandas do planeta. No seguimento do êxito de Nevermind dos Nirvana, o rock mais clássico dos Pearl Jam conquistou uma audiência ainda maior e o sucesso foi instantâneo. E é exatamente neste ambiente de fama à escala global e interesse generalizado dos meios de comunicação social pela banda e pelo vocalista Eddie Vedder que nasce o segundo disco dos Pearl Jam. Com toda a pressão em fazer um álbum que superasse o primeiro e que ao mesmo tempo mantivesse a integridade artística perante tal sucesso estrondoso, resultou num enorme desconforto no seio do grupo, em especial em Eddie Vedder, o frontman, e que em 92 era considerado, tal como Kurt Cobain, a voz de toda uma geração. Quando o Versus começou finalmente a ganhar forma, as canções foram beber às dúvidas e receios do grupo, ao seu olhar crítico em relação à máquina devoradora da indústria musical e, claro, ao mundo ao seu redor, com letras mais sérias e violentas por parte do vocalista. Em Versus, a música torna-se também mais agressiva em comparação com Ten. Mas Versus inclui também temas mais calmos e até acústicos e que se tornaram logo clássicos imediatos. Durante a próxima hora vamos escutar Versus na íntegra e compreender um pouco melhor este período crucial na história de uma das maiores bandas rock do planeta. Álbum de Família na Radar com Versus de 93, o segundo dos Pearl Jam. Primeiro com Go, o primeiro momento em que compreendemos que esta é uma banda bem diferente em termos de atitude do que aquela que encontrávamos em Ten. A música parece um improviso que vai crescendo e ficando mais pesada. E toda a agressividade de Go passa, claro, para Animal, um dos temas mais pesados dos Pearl Jam e aquela que melhor reflete a postura do grupo versus o resto do mundo. A banda acalma mais tarde com Daughter, tema que desde então se transformou num dos mais emblemáticos dos Pearl Jam. We'll be right back. Quando o álbum Ten saiu no verão de 1991, começou por vender muito pouco, mas tudo se alterou com a chegada de Nevermind dos Nirvana, que de súbito faz explodir o rock alternativo para o mainstream. E com as grandes rádios americanas à procura de sangue novo e de bandas que partilhassem algo com os Nirvana, surgiram rapidamente os Pearl Jam, com o seu rock grandioso, inspirado pelo som dos anos 70 e, ao mesmo tempo, com uma raiva de inspiração punk. Junte-se ainda a alguns refrões de forte apelo pop e depressa se percebe a escolha das rádios em apostarem nos Pearl Jam. É durante 1992 que o grupo realmente explode para o grande público, um ano após a edição de Ten. São extraídos vários singles, como Alive, Even Flow ou Jeremy. E aos poucos, os Pearl Jam acabariam mesmo por vender mais que os Nirvana. Passavam mais vezes na rádio, tinham canções mais calmas, logo mais transversais e estavam em alta rotação na MTV. Paralelamente, o álbum tributo a Andrew Wood dos Mother Love Bone, pelo projeto Temple of the Dog, ganhou novo fôlego e chegou também a vendas astronómicas, tornando populares não só os elementos dos Pearl Jam, mas também os Soundgarden, na altura já um dos nomes maiores do rock mais pesado a sair de Seattle. Outro momento que ajudou à divulgação do grunge e dos Pearl Jam foi o filme Singles, de Cameron Crowe, que contava com participações de Chris Cornell, Alice in Chains, música de Screaming Trees e dos próprios elementos dos Pearl Jam. Nada mais, nada menos como a banda da personagem de Matt Dillon, neste caso os Citizen Dick. Tudo aconteceu demasiado rápido para o grupo de Eddie Vedder. Além destes fatores todos, falta ainda contabilizar a participação no festival Lollapalooza, também no Unplugged da MTV, e isto apenas com um disco editado, e claro, os prémios da estação de televisão MTV, já em 1993, com os Pearl Jam a serem consagrados pelo vídeo de Jeremy, que venceu em 4 categorias, incluindo Teledisco do Ano. Ten ficou na tabela da Billboard mais de 2 anos e viria a tornar-se num dos álbuns rock de maior sucesso, conquistando 13 discos de platina. Com toda esta sucessão de eventos que trouxeram a fama aos Pearl Jam, estava chegado o difícil momento em pensar o segundo álbum. Esse registro chegou em 1993 e revelou uns Pearl Jam diferentes, mais agressivos, desencantados e revoltados com o mundo. Na Radar, o regresso a Versus, agora com Glorified G, depois Dissident e a fechar esta sequência WMA, iniciais para White Male American, e que retrata violência e racismo policial. É inspirado por um incidente real que aconteceu junto ao estúdio dos Pearl Jam em Seattle. I'm nursed him there. Overnight, I wasn't so sure. She wanted him to stay. What to say, what to say? Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. Apesar de premiados nos MTV Video Music Awards, o percurso dos singles de Ten e respectivos telediscos não foi de todo pacífico e revelou ser um prenúncio do futuro dos Pearl Jam. Apesar de pressionados pela editora, o grupo recusou-se a fazer um teledisco para Black, a baladona do primeiro álbum dos Pearl Jam. Com este momento, Eddie Vedder e restantes companheiros diziam bem alto que eram eles que dominavam a sua carreira e que não estavam interessados em alinhar com as ferramentas tradicionais de promoção de música. A partir desse momento e até final dos anos 90, o grupo não fez mais telediscos. O mesmo aconteceu com os singles, se bem que não muito depois da edição de Versus, os Pearl Jam tiveram de voltar atrás na decisão para proteger os fãs americanos que, entretanto, adquiriam singles importados dos mercados europeus e asiáticos a preços exorbitantes. E com o segundo álbum, iniciaram também uma relação diferente com a imprensa. Optaram por menos entrevistas e idas à televisão. Em vez deste género de promoções, concentraram-se em levar a música diretamente aos fãs. Pelo meio, nasce a famosa batalha com a Ticketmaster a propósito dos preços dos bilhetes. A luta que vai mesmo para os tribunais obriga mesmo os Pearl Jam a cancelar a digressão de Versus de 1994. Um ano antes, a banda entra em estúdio, em Seattle, para os primeiros ensaios e logo aí se sente a tensão no ar. Se, por um lado, eram já superestrelas, líderes de um novo movimento musical, ao mesmo tempo pareciam que estavam contra o resto do mundo ou que o mundo estava contra eles. A fuga para o refúgio do estúdio revelou-se mais penoso do que os elementos dos Pearl Jam estavam à espera. A banda convocou Brendan O'Brien para produzir o novo álbum. Seria, aliás, o início de uma relação que perdura ainda hoje. Além dos elementos fundadores como Stone Gosser, Jeff Ament, Mike McCready e Eddie Vedder, o baterista Dave Abruzzese fazia agora parte da formação. Não participou nas gravações de Ten, mas fez quase todos os concertos seguintes. Abruzzese tocou bateria em Versus e também em Vitalogy, abandonando os Pearl Jam antes deste terceiro disco chegar às lojas. O'Brien decidiu então enviar o grupo para a Califórnia, para a cidade de Nicásio, junto da costa do Pacífico. E se para quase todos os elementos este era um local paradisíaco, para Eddie Vedder, tanto conforto só complicou a escrita das letras. Brendan O'Brien colocou a banda a improvisar, em vez dos compositores principais apresentarem pedaços ou músicas completas. A banda improvisou em conjunto e daí saíram músicas mais pesadas e mais cruas, também mais descontraídas, e que iam evoluindo com a participação da voz de Eddie Vedder, também ela um pouco mais violenta. De rajada, nasceram logo as músicas mais pesadas como Go, Blood e Rats. Naqueles momentos de composição, a banda ficou a conhecer-se melhor e, principalmente, ficou a conhecer o poder vocal de Eddie Vedder, que no primeiro álbum não tinha ainda sido explorado até ao limite. Apesar de Gossard, McCready, Ament e Abruzzese se sentirem mais inspirados, Vedder acaba por ter um bloqueio com a poesia. Decide, por isso, sair do estúdio e viajar até São Francisco. Dorme no carro, em condições desconfortáveis, procurando assim encontrar as palavras certas para as novas canções. Lá acabou por regressar a Nicásio, decidido a terminar o álbum, naquela que terá sido a pior experiência em estúdio do vocalista dos Pearl Jam. Na radar, mais três temas de Versus, agora Blood, também Rearview Mirror e Rats. Down. One way needle, pulls on slowly. Till they are dead. Drink the blood of this, I call this prayer. They don't scurry when lesson equals giving it right. Starve the poor so they can be well fed. Line the holes with the dead ones' bread. O álbum Versus dos Pearl Jam foi gravado na primavera de 1993, entre março e maio, e mais tarde editado, isto já em outubro. Como prometido, o público americano não conheceu singles deste disco, nem temas de avanço, nem posteriores. Ou seja, a expectativa era tanta que os fãs da banda correram para as discotecas quando o álbum saiu. E nessa primeira semana, os Pearl Jam pulverizaram todos os recordes de vendas. Em 5 dias, venderam quase 1 milhão de cópias, o que fez de Versus o disco que mais vendeu na primeira semana na América. Na altura, nem todos os discos juntos do Top 10 da Billboard conseguiam chegar aos números astronómicos dos Pearl Jam. A banda manteve este recorde de Versus durante 5 anos, até 1998, quando foi quebrado pelo álbum de Garth Brooks, Double Live. Além do público que abraçou por completo as novas músicas dos Pearl Jam, a crítica encontrou em Versus um sucessor digno e por vezes superior a Ten, bem mais adulto, bem mais furioso e agressivo e que revela um potencial enorme para o futuro dos Pearl Jam. Aliás, poucas bandas rock conseguiram tanto em tão pouco tempo e com um esforço quase sobre-humano em manter a dignidade artística, se bem que no caso dos Pearl Jam esse aspecto foi levado quase ao extremo. Podem ter saído da esfera pública, dos olhares da imprensa, da televisão, sem telediscos ou singles, mas os fãs foram fiéis e continuariam a ser durante várias décadas. A capa de Versus é da autoria de Jeff Ament, uma fotografia de uma ovelha numa quinta do Montana e que representa aquilo que a banda sentia na altura. Os Pearl Jam sentiam-se fechados, encurralados e escravos de uma indústria que tinha elevado demasiado a fasquia, não só para eles, para os próprios Pearl Jam, mas para todas as bandas de Seattle e do movimento que apelidaram de Grunge. Versus foi dos álbuns mais difíceis dos Pearl Jam. Num momento crucial da carreira, apresentaram canções mais intensas, mais agressivas, mas também alguns momentos introspectivos que se encontram entre os melhores da banda. Em retrospectiva, Versus não só é um dos mais entusiasmantes testemunhos do grunge, como é também um momento irrepetível e também de passagem na carreira do grupo. O álbum de família termina na Radar com as últimas três músicas, agora a balada Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, depois a última faixa mais rock com Leash e a fechar a canção mais calma, Indifference, os Pearl Jam em 1993. I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they fade away. I swear I recognize your breath. Friends are slowly raising me. You wouldn't recall, for I'm not my former. It's hard when you're stuck upon the shelf. I change by not changing at all. Small town predicts. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. My God, it's been so long. Never dreamed you'd return. But now here you and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade. I feel we were friends. We got the means to make a man.